Super Funk 2003. O som do novo milênio, os loucos da nova geração. Maionese outra vez, sem luz, câmera, só ação. Pego na contravenção, não sigo o padrão. Rap pra mim não é hobby, João, mas sim religião. O tempo passa, mesma merda no rádio ou na televisão. Artistas babacas mandando um beijo no seu coração. Nossa missão, levar você pra longe em outra dimensão, abrindo as portas da percepção. Eu faço mais rimas do que a Bayer aspirina, com mais conteúdo que puta na esquina. Preciso ir pra rimar, eu tenho visto. Faço com o rap o que Allan Kardec fez com o espiritismo. Pego o SP funkismo. Na mesa de xadrez, sou o rei, não o bispo. Fico em sufoco quando eu quero, invoco óculos pocos. Agora me passa o copo. Eu tô de volta, fui e voltei sem escolta. Não mudou nada, quem me vê é meia volta. Tá longe que nem quando, depois fumaça solta. Chuto sua bunda, depois suja minha bota. Podre que nem a fruta que estraga o resto. Louco até o teto, dou o troco e não empresto. Leva uma que nem os bicos sujos que não fuma. Dura pouco que nem banho de espuma. Adivinha quem chegou, tirando o sono da criança. Pra todos os manos ouvirem no carro, perturbando a vizinhança. Adivinha quem chegou, tirando o sono da criança. Pra todos os manos que mandam na rua, a saga continua. Mó tempão, vários irmãos nem sonhar. Dá o recado, mas às vezes dá vergonha. Tipo reality show, blow, eliminado. Um a menos pra atrasar o meu lado. Quem sabe escreve, não troca gato por lebre. A prova é que o enxame picou e virou febre. Várias ferroadas em várias quebradas. Um novo sabor pros ouvidos da molecada. Eu voltei como um tornado, devastando tudo. Tapa nas costas, risadinha, mano, eu nem me iludo. Jogando limpo, mas o jogo é sujo, me deixa puto. Assim como o Bill, sou só mais um maluco, fazendo um som da hora como um cuco. Blefe de mestre, de tirar da tranca eu peço truco. Minha rima vai do oeste até o leste de Acapulco, deixando a mãe dos meus adversários de luto, de luto. Repare, é cruel, e esse é o preço da batalha. Respeite o treinador quando ele joga a toalha. Longe do fim, seguindo no fio da navalha. Hoje é assim, sobra quem não cometer falha. Será um pássaro ou será um avião? É só o SP soltando bomba no salão. Durante a gravação a rima cai que nem um raio. Até as pulgas bate cabeça no barulho do ensaio. Adivinha quem chegou, tirando o sono da criança. Pra todos os manos ouvirem no carro, perturbando a vizinhança. Adivinha quem chegou, tirando o sono da criança. Pra todos os manos que mandam na rua, a saga continua. Não. Eu vou ficar daqui, ninguém me tira. Não. A gente manda, rapaziada, vira. Acredite no que eu falo, que parar não vou. Cansar não vou, nem se o som quebrar não vou. Eu vou pra rua, na palma da mão o rap continua. Não interessa, eu canto até se o disco pula. Até em cima da batida do meu pé no chão. Rap de raiz foi o que eu trouxe pra sessão. Quem sabe não se engana, faz que nem a Sandra Sá. Joga agora no lixo, quem tenta imitar. Eu boto pra fuder no... Dos wack MCs, otários me odeiam como aquele som da Kelly's. Porque eu rasgo o verbo, eu mato a cobra, rime e mostro o pau. Maloqueiro desse naipe, você nunca viu igual. Sou extremista nesse caso, mas não sou islâmico. Meu verso no ar é como antraz, todos em pânico. Fala a verdade, nada me impede, já que a mentira tem pernas curtas que nem o Nelson Vett. Aí, aqui o bolo tem recheio. Quem vestiu nossa camisa logo mais vai tá com guarda-roupa cheio. Vejo como talismã, cada SP fã. Duelo na rima até amanhã, em defesa do clã. Mata a aula, foge da jaula, que é bicho solto. Olha os outros, olha como não são poucos. Fome de conquista, sinto cheiro no ar. Desculpa, mas adivinha quem veio pra jantar. Adivinha quem chegou, Johnson. Pra todos manos ouvirem no carro, perturbando a vizinhança. Adivinha quem chegou, tirando o sono da criança. Todos manos que mandam na rua, a saga continua. A volta dos que não foram. Aqui no laboratório a experiência não para. Missouri Sana, rua de baixo, SP Funk, consequência, o lado B. 2003 pra vocês, chegando em grande estilo. Pra todos os manos fumando na rua, a saga continua. Adivinha.